Sabatango Serra, Hotel Yankee, prossiga. Gente, Papatango Sierra, Hotel Yankee, aciona a identificação, desce para 3 mil pés, QNH 10117, Rua Duna. Voo 805, decolando a sua escuta. Voo 805, contato radar, sobe e mantenha 370, saída Puca. Ciente, autorizado 370 na saída Puca, com 1805. 1805, chama Centro Recife, 12685, bom voo. Confirmando, é para 1805? Afirmo, Gol 1805, chama Recife, 12685. 12685, bom trabalho. No localizador e visual com a pista 3170. Tem 3170, completa aproximação, chama a torre 1 no 1895, bom pouso. 1895, obrigado, bom trabalho. Patango, Sierra, Hotel Yankee. Teste para 2000 pés, autorizado em LS, reporte estabilizado. Desceu para 2000 pés, reporte estabilizado. Oi, boa noite. Santa 3152. Santa 3152, contato radar, sabe que mantém 330 na PUCA. 330 PUCA, 3152. Zona 52, direto Maceió. Maceió, 3152, obrigado. Chegou 994. Só turma com capa visto Serra da Yankee. Serra Hotel Yankee, completa aproximação, chama a torre 118.95. 118.95 Hotel Yankee. Estou de boa noite, chegou 994, de coluna, se escuta. Sou 994, boa noite, contato radar, sabe, mantém 350, saída PUCA. 350, solicita a possibilidade de 310. Aguarde coordenação. Sim. 3152, chama Centro Recife, 12685. 275, tá 3152, boa noite. Boa noite, bombom. Uno 994, chama o centro agora, Uno 2685. Uno 994, copiou o controle? Certo, muito obrigado, bom trabalho. Boa noite, bom voo.